O tema da palestra de hoje é pelos frutos que se conhece a árvore, né? Que foi uma expressão que Jesus utilizou. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz o seu capítulo 21, onde fala de haverá falsos cristos e falsos profetas, esse texto de São Lucas, também de São Mateus, né? Sobre o assunto. Diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Esse é um texto de São Lucas, no capítulo 6, versículos 43, 44 e 45. O que a gente quer refletir hoje não é somente em relação a falsos cristos, falsos profetas, né? Trabalhado nesse capítulo, porque nesse caso também, claro que é importante, as pessoas até às vezes se confundem, né? Em relação a tantas religiões, tantos movimentos que existem, né? E que uns às vezes dizem interpretam de uma forma o Evangelho, outros interpretam de outra, então as pessoas ficam confusas, né? Mas em quem acreditar? Né? E até optam de mudar de religiões por entendimentos divergentes até, né? Que entendendo na realidade do que dá bom fruto ou mau fruto, né, pode até ter uma interpretação um pouco divergente, mas se está produzindo coisas boas, mesmo assim são coisas divinas, né, coisas de Deus. Então, às vezes os detalhes não são muito importantes, para que a gente fique tranquilo em relação a isso. Agora, o que nos chama mais atenção é em relação aos frutos que nós damos. Porque falou lá um filósofo 400 anos antes de Cristo, né? Foi Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Era o que estava escrito lá no templo de Delfos, né? Então, que frutos eu dou? E aqui diz assim: o homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más coisas do mau tesouro do seu coração. Então todos nós sabemos que ainda temos maldade, né? Ainda temos coisas, né, que lá dentro do nosso coração brotam. Mas também, com certeza, se estamos aqui e procuramos o bem, temos coisas boas também. Mas o quanto temos de coisas boas e o quanto temos de coisa ruim? Talvez seja a reflexão da gente pensar. É não só, como dizia na crença de ser o profeta ou aquele que se diz, ó, Deus está aqui, não está lá, se está certo, está errado, né? Mas nós, que tipo de profeta somos? E o nosso tipo de profeta é aquilo que nós falamos lá em casa, com a nossa família, aquilo que nós falamos com nossos colegas de trabalho, aquilo que nós falamos na rua, enfim, sempre que nos comunicamos, que tipo de assunto eu falo? Da onde vem o que fala a boca, que diz do que o coração está cheio? Né? Então, qual é realmente o meu nível de conversa? Eu só falo sobre o trabalho, né, com os problemas que eu tenho, aquela confusão toda, é porque o meu coração está muito atado lá. Eu só falo naquela pessoa que me magoou, que me chateou, ou a minha encrenca com a minha mulher, com o meu marido, com meus filhos, porque meu coração está atado lá. Eu falo das coisas bonitas que tem na natureza, né, da divindade, porque meu coração está atado lá. Então, do que eu falo? Vamos pegar como tema da semana, né, da gente começar a observar assim, naturalmente, uma hora dá um clique assim, do que eu estou falando? Ou fazer uma análise, antes de chegar em casa, né? Bom, de manhã eu comecei e falei isso. Eu vou pegar agora, né? De noite chegar em casa e fazer uma análise. De manhã eu falei isso, isso, falei com tal pessoa e tal, eu pensei isso, aquilo, né? Para ver o que, que aconteceu realmente num dia. E aí nós vamos entender mais que tipo de pessoa somos. Vamos nos conhecer mais. Então, que frutos estamos dando? Também em relação a frutos, né? Não adianta a gente dizer, né, e a gente ouve muito isso, né? Não, porque eu sou uma pessoa boa, né? Eu sou uma pessoa que tem fé, né? Que ótimo! Mas com esta bondade e com esta fé, o que eu produzo? Quais os frutos que realmente eu faço produzir? Né? E também ali em relação a tudo o que eu faço durante o meu dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano, conforme a amplitude da análise que eu vou fazer. O que, que eu realmente faço para essa, entre aspas, bondade que eu tenho, esta fé que eu tenho, produzir? Ajuda alguém? Aconselho, né? Quando uma pessoa chega a mim que está conflitada com alguém, eu digo, olha, quem sabe, repensa, procura perdoar, procura compreender. Pois, ah, não, tu não pode aceitar isso, tu tens é que meter a mão. Né? Tu tem que... Que tipo de conselho eu dou? Porque isso também é fruto, não é verdade? Então, a análise deste tema, né, é pelos frutos que se conhece a árvore. Hoje, especificamente, né, chamamos mais atenção para a questão pessoal. Né, não dos falsos cristos, falsos profetas, dos outros. Né, porque isso a gente até conhece bem. Né, porque, se a gente for olhar alguém que se diz um profeta, um santo, né, uma gente boa ou não, né, um pastor, ou sei lá o quê, né, é só olhar a vida dele, o que ele fez, como ele está agindo, e eu sei aquilo que ele é. Também nós, se nós olharmos a nossa vida, desde a nossa infância, lá, o que nós viemos fazendo, né, aonde nos dedicamos nas coisas desde a escola, desde o nosso trabalho, nessa juventude, quando nós éramos convidados a participar de movimentos comunitários ou não. Isso, o tipo de pessoa que eu sou. Então eu faço uma análise de por onde eu andei, e eu vou saber que tipo de pessoa eu sou. Estou legal com isso? Acho que está certo? Gostaria de ter sido diferente? Se está legal, continua assim. Se eu achar que gostaria de ser diferente, faço a partir de hoje diferente. Ah, se eu tivesse feito tal coisa, não fiz, teria melhor, tinha uma oportunidade e tal. Mas será que hoje não tenho essa oportunidade? Não posso fazer hoje essas outras coisas que eu não fiz? E aí eu vou me enquadrar dentro dessa estrutura, né, de me conhecer melhor, olhando para os meus frutos, aquilo que eu realmente produzi. E se fiquei um tempo meio desleixado, mas depois eu retomei o caminho, não precisa ficar desanimado com o tempo que eu fiquei desleixado lá, né? Nós vamos ficar animados porque agora tomamos o caminho e podemos ir adiante com perspectivas boas. Aí nós realmente vamos andar bem, com certeza, e vamos cada vez mais produzindo bons frutos. Né? E produzir bons frutos não é talvez chegar aqui, né, como eu estou nessa situação agora aqui falando, né? Porque tem milhares e milhares de formas. Eu comentei um dia até na rádio, né? Conheci um amigo antigo, que fazia tempo que não via ele, né? E conversando no almoço lá, ele me citou que ele fez um curso de fazer barba, corte de cabelo, não para montar uma barbearia, mas sim para ir fazer barba e cabelo no asilo. Todo sábado de manhã, ele vai fazer barba e cabelo no asilo. Aí ele fica cheio do sul. Quer dizer, quando ele assim, olha só onde é que ele foi descobrir coisa, para fazer. E aí a gente sente assim, bom, né, esse mundo ainda tem chance. Então, existem milhares de coisas, milhares de formas da gente fazer o bem, ajudar, né? Eu disse, pô, o que eu vou fazer no sábado de manhã? Eu estava com o sábado de manhã livre, eu vou fazer uma coisa boa para a sociedade. Olha só onde ele arrumou. Então, com certeza, aí nós vamos ver que os frutos realmente despontam para o tipo de pessoa que é.